Controle, Mike, X-Ray Delta, parte asma, posição número 3, bom dia, obrigado. Solo Sand, bom dia, de nada. Salvador, bom dia, Santa 3601, autorização, salvo, São Paulo Bongo 360 com Foxtrot. Foxtrot, altímetro 012, já aprovado 360, ponto da cota. Afirmativo, seu prossegue. Autorizado, São Paulo Congonhas, o nível de voo é o 360, a rota é via posição bridge, é posição 16, Belo Horizonte, 30, restante conforme a rota do plano. Regulagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após iniciar a curva pela direita, perfil de subida da AEL, Leda, após Leda direto, bridge, controle 109.8 e o código transfone 5532. Copiado, 360 aprovado para São Paulo, conforme o plano, decola da 10. Mantendo a proa até 2000, após curva direita. Perfil de saída da El, Leda, Brinde. Em Brinde, intercepta Anderson 16, DHZ, direto de Brinde. Controle 19.8, responde 5.3, então 3.0. Correto, seu ponto, se marca o seu momento. Ativo de Maracu, pronto, ligado. Portão 2, né? Afirmativo, seu perdão. Gente, é muito bom. Salvador, então 3601, no Finger 2, posicionamento. Chama o táxi, 3601. Só que abre e chama para táxi, obrigado. Para táxi, o TAM 3601, tem 149 Galeão, 4 horas e 15. 149 Galeão, 4 e 15, táxi à direita, ponto de espera, reporte para deploy. Copiada, direita até o ponto de espera, reportará pronto, TAM 3601. TAM 3601, está no ponto de espera, tono zero, pronto para decolagem. Sente 3601, autorizado alinhar, decolar para tono zero, vento 10 graus, 2 nós, 1012 no altímetro. Sente, livre alinhar e decolar tono zero, 3601. 601, decolada 58, controle 1198, boa viagem. 198, obrigado, bom domingo, senhor. Boa. Salvador, bom dia, 38, 3601, decola, cruzando 1500, Nadael. Possibilidade de voar da El, senhora? Seara, da presente direto Leida, 3601, obrigado. 660, Onda Centro Recife, no 3325. 3325, obrigado, bom dia para a senhora. Bom dia. Salvador, muito bom dia, o Janeiro 6251, no sentido da Fox Trot. Pista número 9, se possível, autorização Guarulhos 380. Não só poderia confirmar a senha prevista. Eu já teria aprovado 360, já com autorização. Copiaria? Copia, sim, senhor. Autorizado então, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, a rota via posição bridge, após o 16, VHZ, depois trive. O restante conforma a rota do plano. Decola pista 10, mantém a reta perto dos 2 mil pés da terceira mira, após a curva pela direita. Perfil subido da El Leda, Leda, direto, bridge. 19-8 ao controle, o código transponder 5542. Conforme a rota, Salvador 1-0, mantém a proa até 2 no pés, a terceira milha, curva direita, perfil da Dael Leda, direto bridge. 5542, transponder 198-4263, 6254. Correto, chame pronto, puxa a sonar. Chama na frente, obrigado. É 2 com autorizado, puxa, boa táxi. 6821, nós temos CP1101 na borda, 3:52, galeão. Autorizado táxi Índia, é porta Ponte Cara da 10 pronto, que é 1012, China 62, escuro. Rádio Índia, ponta de ponto, pronto, Ponte Cara, China 62. China 63, 2 segundos, ponto espera 10, tá pronto? Não autorizado, linha ainda é colapso, no 0, vento 320 graus, 03 nós. Linha de colapso, só no 0, China 63. 2 com 1 um decolado aos 37, controle 199, decimal 8. 98, obrigado, senhor. Controle Salvador, Geneve 251, na cruzão no 1500 pés, perfil da El. Geneve 251, no contato Fadar, suba para o nível 360, voa Leda, da presente, após Leda Brilha. Ok, sobe 360, voa Leda, Brilha, voz, Geneve 251. 6251, Centro Recife, na 3325. 3325, continua 6251, obrigado, senhora.